Salvador, TAM 3305. Controle Salvador, TAM 3305. 3305, Solar 330, saída PUC. Na POCA para 330. Sony 6224, voo Aracaju. Direto para Aracaju, 1027. Para 2011, ajuste para o localizador livre LS. Sonia 6224, passa 150, chama o centro em 12685, altera 13395. 12385, altera 6224. Com 3305, passa 150, chame o centro na frequência 12685, alterne 13365. Vai chamar, obrigado, tá 3305. Estabilizou ILS, o gol no 868. 8, complete final ILS, torre 1895. 1895, ok. E boa noite, o gol 1868, estabilizado ILS. Passou Duna, né? Você escuta. 1868, pouso autorizado no 0110 graus 099. Livre pouso, Duna 0, só o ajuste, por gentileza, confirmar. Ajuste 1-0, 1-1. Ele 11, ok, obrigado. 4768. Plano 868, Salas 47, ano 219. Alô, Salvador, boa noite, eu vou 868, livrou. Gol no 868, boa noite, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01, gol 868. Santa 3. 3 Uma marinha depois pro do November Tango 3. 6202, chegada Mari, desse mantém 3000, ajuste 611. Gol 1868, Aracaju, nível 230, só um minuto pra cópia. Você teria atualizado a saída pra ele? Puca, Jamo, direto Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, cuidado. contigo. Tatinho 868. Um Gol no 868, autorizado Aracaju, nível 230, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil Pucajamo, direto Aracaju. Controle Salvador 1-19-35 e 5420 no transponder. Que 230 de rota plano de voo, decolta 10 na Puca, voa Jamo e Aracaju. 935, o controle 5420 transporte. Correto, chama pronto, portão 01, no Gol no 868. 287. Vai mar e desça para 4.000 ajuste meia onda. Guarde. Controle, Oceano 6202, autorizado 2000. Estabilizado, livre LS, POAMI, estabilizado. 6202. entraram na X-Ray 6202. Fechou minha torre no 895. Fechando. Salvador, boa noite, Aranha 62, zona 2, final 10, 2 milhas de espera. Aranha 62, zona 2, posto autorizado, sistema 0, pontuando 0 graus, 0 menos. Livre, pouso na 10, 62, zona 2. Aranha 258, desço para 2000, ajuste Mi 11, livre LS X-Ray, informe localizador. 2011, cuidado de LS, pode precisar, tá? Direito, Salva 69, boa noite, ingresso na Alfa. Oceania 6212, boa noite, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6212. Pesador 5-0-2-2 com frete final ILS, foi 18-9-5. Boa noite. Sena 258, boa noite. Pouso autorizado 1-0, vento 1-0-0 graus, 089. Pouso autorizado 15 para 1-0, Sena 2. Autorizado Campina Grande, o nível 370 via Upsilon 1-0 até Neuma, apoio direto, decolagem pistão 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar, frequência do controle em 1-19-35, aciona 5-4-2-3. Planejamento correto, portão 02, chama pronto, gol 1170. Ocean 6212, prossegue Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 6212. economia chegar na Mari, desse se manter a 3.000, ajuste meio ano. Oi, TAP da presente. Gol no 868, portão 01, está autorizado, chame pronto para o táxi. Pois é, que manda táxi 868. Ocean é 6258, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reporta para Juliette.